Alô, otário, metido a esperto, quem te fala é o diabo diretamente do inferno. Não se assuste, se acostume a me ter sempre por perto, do seu lado vida boa, você está no rumo certo. Vamos começar cheirando uma cocaína, tem aqui comigo a pura uma remessa da Bolívia. E muitos otários morrendo, enrolando a língua, mas você é malandro e malandro não vacila. É isso aí, enrola tudo e manda pra narina. Já tô vendo que você tá muito louco, vem comigo no boteco tomar uma pinha. Deixa de frescura, irmão, loucura nunca é pouco. Calma, meu caro, você está muito bem acompanhado. Vamos ter o seu prazer, a ilusão e o pecado. Tudo que Deus proíbe comigo, você tem a vontade. Dinheiro, droga, mulher, menos a felicidade. Em troca de tudo isso, só peço pra vir comigo e deixar a sua alma entrar pela minha porta. Eu prometo proteger seus passos nessa trajetória que você sabe que é um caminho sem volta. Caminho sem volta. Um caminho sem volta. Caminho sem volta. Você quer ficar mais louco? Vamos fumar um crack. Aspire a fumaça e solte a alma em minhas mãos. Você é meu escravo, só você não sabe. Sinta a luz se apagando e a batida do seu coração. Você se acha esperto, mas não passa de um cuzão. Carne fraca e ainda pensa ser o bom. Perde coisas preciosas como moral e família, por nada mais que alguns papelotes de farinha. E vários outros tropeçando pelas ruas chapados, chegam em casa e detonam a mulher e os filhos, complexados por motivo de um lar desajustado, onde a grana que entra pra sustentar o vício. Não olhe pra mim com essa cara de otário, você perdeu e pagou alto no meu jogo do diabo. Agora só resta você acender um baseado, trabalhar mais uma em cima daquele prato. Comemore seu fracasso, o seu novo endereço. Cheio de loucuras, mundo repleto de drogas. Estrada que tracei desde o começo, que será um caminho sem volta. Caminho sem volta. Um caminho sem volta. Caminho sem volta.